Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gassi. Direção geral: Edelson Moura. Direção de jornalismo: Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 15 de agosto de 2014. Destaques de hoje. IML aguarda material genético da família para identificar Eduardo Campos. 40 pessoas afetadas pelo acidente com a aeronave foram atendidas. Representante da Cessna diz que está à disposição das autoridades. Julgamento de 600 processos com repercussão é desafio para Lewandowski. Sindicato dos Aeronautas quer investigação sobre o cansaço de piloto. Papa defende a paz entre as Coreias por meio do diálogo. Diálogo e do perdão. Diplomata da Espanha assume missão das Nações Unidas na Líbia. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. A frente fria se afasta, mas o sol aparece entre muitas nuvens no Espírito Santo, no Vale do Rio Doce, no Rio de Janeiro e no leste de São Paulo, com chuva a qualquer hora no norte do Espírito Santo. Faz sol nas outras áreas, com temperatura em lenta elevação. Região Norte. O sol predomina no norte e faz calor. Não chove e a umidade fica baixa no Tocantins, centro-sul do Pará e do Amazonas, no Acre e em Rondônia. Nas outras áreas, as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde, isoladas e passageiras. Região Nordeste. Uma nova frente fria se aproxima do sul da Bahia, mas a massa de ar quente ainda predomina e faz sol em todas as áreas. No leste da Bahia, chove a qualquer hora do dia. Na zona da mata, na faixa leste da região e no norte do Maranhão, chove rápido e isoladamente. Região Sul. Áreas de instabilidade voltam a provocar chuva no centro-norte e oeste de Santa Catarina e no Paraná. Mas o sol aparece de manhã. Nas outras áreas faz sol desde cedo e não chove. Geada ao amanhecer no sul gaúcho e serras da região. Região Centro-Oeste. A massa de ar seco volta a se estabelecer sobre toda a região. O sol aparece forte. Faz calor à tarde e a umidade relativa do ar fica baixa. Não há previsão de chuva. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou nesta quinta-feira a designação do diplomata espanhol Bernardino León como enviado especial para a Líbia e chefe da missão da ONU nesse turbulento país. Bernardino León substituirá o libanês Tarek Mitre à frente da missão de apoio da ONU para a Líbia. E o espanhol já foi enviado em especial da União Europeia para a Líbia. O senhor León traz para este cargo muitos anos de experiência política e diplomática com o governo de seu país e a União Europeia, disse um porta-voz de Ban. O diplomata, de 49 anos, foi conselheiro de política externa do ex-chefe do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero. Desde meados de julho, a Líbia está mergulhada em combates entre as milícias, o que levou seus parlamentares a pedir nesta semana uma intervenção estrangeira para conter a escalada de violência e evitar o caos. Os trabalhos de identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo que vitimou o presidenciável Eduardo Campos ainda não tinha começado até esta quarta-feira à noite, no Instituto Médico Legal de São Paulo. A equipe aguarda o material genético da família do ex-governador, que está chegando de Recife, Pernambuco. Quatro peritos da Polícia Federal já estão no local para auxiliar no trabalho de identificação. O dentista particular de Eduardo, o Dr. Francisco Cavalcante, chegou ontem a São Paulo com exames e amostras da arcada dentária do ex-governador e deve voltar para ajudar nos trabalhos. Os procedimentos preliminares de identificação começaram ontem. Todos os restos mortais das vítimas estão previstos para chegar ainda pela manhã. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grelha Vieira, determinou a abertura de inquérito para investigar o acidente. Segundo as primeiras informações, cerca de 10% dos fragmentos da aeronave ainda não foram encontrados pela equipe de resgate. A Prefeitura de Santos informou na noite desta quinta-feira que 40 pessoas afetadas pelo acidente aéreo que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, foram atendidas pelas equipes da Secretaria de Assistência Social de Santos. 15 pessoas necessitaram de atendimento psicológico e outras 15 passaram por orientação jurídica. As Secretarias de Defesa da Cidadania e da Assistência Social estão dando também apoio às vítimas na realização dos boletins de ocorrência do caso, informou o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. De acordo com o governo da cidade, as residências atingidas pela aeronave estão interditadas e passam por avaliação técnica. As famílias que tiveram as casas afetadas pelo acidente só serão autorizadas a retornar após laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Santos. As gravações da caixa preta da aeronave em que estavam o presidenciável Eduardo Campos do PSB e 6 pessoas vão ajudar a esclarecer as dúvidas relacionadas ao trágico acidente no litoral de Santos, em São Paulo. O aparelho encontrado no início da noite desta quarta-feira chegou por volta da meia-noite de quinta-feira em Brasília. Segundo a Força Aérea Brasileira, FAB, o equipamento foi encaminhado para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de gravadores de voo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília, onde o caso é investigado. Os especialistas já iniciaram o processo de desmontagem da caixa preta para acessar a memória interna. O objetivo é avaliar as condições de leitura de dados. Os demais destroços da aeronave estão sendo concentrados para avaliação dos investigadores. No decorrer da investigação, será definido o destino das peças para análises e pesquisas. Uma equipe do CENIPA foi enviada para Santos com o objetivo de auxiliar o trabalho do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos CERIPA. O trabalho não tem prazo definido para ser concluído, uma vez que o término da apuração varia de acordo com a complexidade de cada acidente. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, é evidente que existe ainda muita expectativa e dúvida sobre a morte do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Mesmo com todas as especulações possíveis, certeza mesmo é que mais uma tragédia se abateu sobre o país. Há o período de luto, o sofrimento de familiares, amigos e, por isso mesmo, o respeito que deve imperar em todos. Respeito à dor. É evidente, no entanto, que todos querem saber o que realmente houve para que a tragédia acontecesse. Mesmo que isso modifique muito pouco o resultado do que aconteceu. Morreu um político promissor, um cidadão de bem, e profissionais que estavam com ele. Todos pranteados por seus mais próximos. E até por desconhecidos e distantes que apenas lamentam pelo inusitado da morte, que age de forma surpreendente e impactante, como neste caso. E o imponderável, que sempre que pode, surge e atua para provocar muitos dos que consideram sua possível presença, e agem como se, além de donos da verdade, traçam planos, projetos, como donos do futuro, inclusive. Sonhos todos temos. Alcançá-los, pelo que se vê, é uma construção de todos os dias, como se não houvesse amanhã. Mas a vida continua. Mesmo que a campanha pela presidência da República tenha arrefecido, suspensa até, sabe-se que ela vai voltar. Aí saberemos qual o real efeito da ausência de Eduardo Campos nesta disputa. Mas, independente de nomes, que se reflita sobre ideais e ideias. Estes são libertadores, aquelas livres. Ambos podem nos tornar inocentes ou culpados no processo de aperfeiçoamento da sociedade. Da nossa ação depende o futuro que queremos, para nós e para nossos filhos e netos, inclusive. Por isso, coloco para sua reflexão mais uma contribuição de diletos amigos e colaboradores. O texto é da filósofa russo-americana Ayn Rand, judia, fugitiva da Revolução Russa, por volta de 1920, mais de uma atualidade exuberante e cristalina. Vamos lá. Quando você perceber que para produzir precisa da autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho. E que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto sacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Então, meus caros ouvintes e leitores, peço que aproveite um fim de semana para reflexão. Vale a pena. Lembrando sempre que tudo vale a pena quando a vida não é pequena, inclusive. De Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é isso, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no Unplug. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Cinco minutos. Parece pouco, mas faz diferença. O Canal 1 apresenta 5 minutos com usted. Um programa em castelhano, onde durante 5 minutos, aproximadamente, trazemos até aos ouvintes informação e entrevistas. 5 minutos com usted. De segunda a sexta, às 8h25 da manhã, e aos sábados, às 10h25, com Roberto Sancho. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O Papa Francisco fez nesta quinta-feira em Seul um apelo às duas Coreias para que superem as recriminações e a mobilização de forças. Poucas horas depois de Pyongyang lançar uma salva de mísseis ao mar. Diante da presidente sul-coreana Park Geun-hye e de várias autoridades do país, o Papa elogiou os esforços feitos a favor da reconciliação e da estabilidade na Península Coreana, o único caminho para uma paz duradoura. O Papa, que falou em inglês pela primeira vez em um evento oficial, evitou cuidadosamente citar o regime comunista norte-coreano, apesar das referências às injustiças, perseguições e mobilização de forças que representaram uma alusão ao Pyongyang. A diplomacia, como arte do possível, se baseia na convicção firme e perseverante de que se pode alcançar a paz através da escuta tranquila e do diálogo, mais do que através de recriminações mútuas, críticas estéreis e mobilização de forças, destacou o pontífice. O representante especial da ONU em Bagdá, Nikolai Miladinov, chamou nesta quinta-feira de passo histórico a decisão do primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, de deixar o cargo. A decisão de Maliki de permitir a formação de um novo governo o quanto antes demonstra uma dimensão de estadista e um compromisso com o processo democrático e com a Constituição, considerou Miladinov em um comunicado. Isso permitirá ao país dar outro passo histórico, uma transição pacífica de governo em um país que sofreu com tantas mortes e violência. Pelo menos 74 civis morreram e 116 ficaram feridos nos últimos 3 dias em confrontos entre separatistas pró-Rússia e o exército ucraniano na região de Donetsk, leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades regionais. Nos últimos 3 dias, 74 habitantes da região foram mortos e outros 116 ficaram feridos em consequência dos combates, afirmou uma fonte. Guiné, Serra Leoa, Libéria e Nigéria se encontravam em estado de emergência sanitária nesta quinta-feira para tentar frear a propagação do vírus Ebola, em um momento em que a agência Moody's advertiu que o custo econômico da epidemia pode ser importante. Diante do avanço da febre hemorrágica, a Libéria, que recebeu doses de um soro experimental americano para tratar 2 médicos, começou a fazer obras para ampliar o único centro de tratamento da capital. Temos de ampliar este local porque a cada dia chega mais gente, declarou a AFP, Nathaniel Dovili, que dirige este centro. Além do centro de Monrovia, a Libéria só tem outro centro em Foia, na província de Lofa, uma das 3 regiões do país postas em quarentena. O vice-ministro liberiano da Saúde, Tolbert Nienshua, confirmou à agência AFP que o país recebeu o soro experimental americano ZMAP. Este soro, que teve resultados positivos em 2 americanos contaminados no país, mas que não conseguiu salvar um padre espanhol morto na terça-feira, após ser repatriado para Madrid, será administrado unicamente em 2 médicos liberianos. Na última terça-feira, a Organização Mundial de Saúde, OMS, autorizou tratamentos experimentais desse tipo. Um dos 4 países do oeste africano afetado pela epidemia de Ebola, a Guiné, foi o último a decretar, na noite de quarta-feira, urgência sanitária nacional por causa dessa febre hemorrágica, que já matou mais de 1.000 pessoas. As forças governamentais sírias assumiram o controle de uma cidade considerada chave na região de Damasco, após meses de combates, anunciou uma fonte militar síria. O exército controla totalmente a cidade de Mileiha, mas os combates prosseguem, disse a fonte, enquanto a TV oficial entrou ao vivo, mostrando a principal rua local. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, OSDH, por sua vez, afirmou que os combates prosseguiam. Mileiha, situada a 10 quilômetros ao sudeste de Damasco, é um redutor rebelde que o regime tenta recuperar desde abril, apoiado por combatentes do Hezbollah libanês. A localidade é considerada estratégica, pois dá acesso à Guta Oriental, uma região controlada pelos rebeldes. O governo controla Damasco enquanto os rebeldes estão posicionados ao redor da cidade e lançam morteiros com frequência contra a capital. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal Lume apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Morte de Eduardo Campos representa grande perda para a política brasileira, avaliam especialistas. Direto da Rádio Câmara em Brasília, chamamos a nossa colega repórter Lara Raji. O senador e candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSB, Rodrigo Hollenberger, afirma que Campos era uma liderança jovem e expressiva do cenário político brasileiro. Uma pessoa que conseguia reunir algumas características raras e imprescindíveis na luta política. Era uma pessoa com uma capacidade de diálogo muito grande, uma capacidade de ouvir, de construir entendimentos e também um político realizador. Foi durante 7 anos e 3 meses um excelente governador em Pernambuco, sempre avaliado como o melhor governador do Brasil, e uma pessoa que soube conquistar o respeito de seus aliados e de seus adversários. Já a deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, está preocupada em manter o legado de Eduardo Campos, que ela considera a maior liderança de seu partido. Temos que estar à altura desse momento, que são os grandes... São os grandes desafios que a vida e a história nos colocam. A esperança é que nos dá energia e nos dá a certeza de que esse momento vai passar. Eduardo não morre, que as suas ideias são mantidas, o seu sonho se torna também o nosso sonho e quem sabe dessa situação trágica a gente saia num momento melhor para a vida do nosso povo tão sofrido e tão desesperançado no dia de hoje. Para o sociólogo e cientista político Paulo Bahia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a morte de Eduardo Campos, o Brasil perde no longo prazo em termos de renovação de lideranças políticas. Em curto prazo, o cientista político ressalta que a morte de Campos muda os rumos da eleição presidencial, já que o candidato do PSB gerava uma possibilidade de segundo turno. Nós não podemos fazer uma transferência da comoção pela perda com adesão eleitoral. O comando da coligação vai ter muita dificuldade, porque ainda, nós ainda estamos vivendo esse período ainda está sendo vivido. Depois do enterro, eles têm pouco tempo, porque são 10 dias a partir de ontem, para a escolha de um novo candidato, ver qual é o candidato e se esse candidato ou candidata terá condições de transmutar para si, transferir para si a comoção eleitoral e, em segundo lugar, se conseguirá também herdar os votos que Eduardo já tinha conquistado. Embora Paulo Bahia considere a vice de Eduardo, Marina Silva, a candidata natural a substituir Campos na corrida presidencial, o cientista político destaca que as lideranças do PSB também podem optar por apoiar a candidatura da presidente Dilma Rousseff ou por apoiar o candidato do PSDB, Aécio Neves. Segundo a última pesquisa do Ibope sobre as eleições presidenciais, divulgada no dia 7 de agosto, Eduardo Campos tinha 9% das intenções de voto. Dilma Rousseff, do PT, tinha 38% das intenções de voto, enquanto Aécio Neves tinha 23%. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Sucessora aparentemente natural no PSB para tornar-se candidata ao Planalto. Após a morte de Eduardo Campos, Marina Silva recebeu internamente apoio do irmão do ex-presidente da legenda, Antônio Campos, o Tonca. Para ele, a ex-ministra do governo Lula seria o nome ideal a continuar a luta do ex-governador de Pernambuco. Visivelmente emocionada, Marina deu entrevista em Santos no fim da tarde de ontem e afirmou que aprendeu, nesses 10 meses de convivência, a admirar Eduardo. Aprendi a respeitá-lo e a admirá-lo na batalha pela construção de um país mais justo, disse. Quero ficar na minha lembrança, como imagem, a despedida que tivemos terça-feira. Uma pessoa cheia de alegria, cheia de sonhos e cheia de compromissos. Contendo as lágrimas no comunicado à imprensa, Marina estendeu seus sentimentos à família de Eduardo e aos demais companheiros de campanha que morreram no desastre. Esse é um momento em que se impõe o luto e a tristeza, resumiu Marina. Um dos principais articuladores da campanha presidencial do PSB, o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, ouviu as palavras do irmão de Campos, mas acha que ninguém no partido tem a frieza necessária para tomar qualquer decisão no momento. Marina pode aparecer como candidata natural porque é a vice. Mas precisamos de um nome que mantenha vivo o legado de Eduardo Campos. E o PSB não tem esse nome, resumiu Delgado. Ele era insubstituível, completou aos prantos. A Defesa Civil liberou na noite desta quinta-feira 8 imóveis do local onde aconteceu o acidente aéreo envolvendo o presidenciável Eduardo Campos, após laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, e avaliação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, SEIDI. As duas construções que sofreram mais avarias ainda continuam interditadas. O trânsito na rua onde o avião caiu também foi liberado por volta das 18 horas desta quinta-feira. A rua que se localiza entre duas avenidas movimentadas ficou interditada por mais de 30 horas. O ministro Luiz Fux tomou posse ontem como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ele ficará no lugar do ministro Marco Aurélio, que deixou o tribunal após completar mandato de 2 anos na cadeira destinada a ministros do Supremo Tribunal Federal. Fux já pertence à corte, mas atuava como ministro substituto. Como é praxe, não houve discurso. Fux apenas fez o juramento ao assinar o termo de posse. prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. A ministra Ana Raiz recebeu a notícia da morte do filho Eduardo Campos ao sair da sessão de posse do novo ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Bruno Dantas. Foi o presidente do tribunal, Augusto Nardes, quem deu a notícia à ministra depois de obter do deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, a confirmação da morte do candidato à presidência. Ana passou mal e foi atendida no serviço médico do TCU. Logo depois, foi para casa e em seguida para a base aérea. Ela embarcou rumo a Recife em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, em companhia do também ministro José Múcio, e chegou à casa do filho por volta de 18 horas. A sessão ordinária do tribunal, programada para a tarde de ontem, foi suspensa e os ministros se reuniram apenas para a leitura de uma nota de pesar. Nardes declarou luto oficial de 3 dias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Direção de jornalismo: Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.